Controle Salvador, bom dia, Webjet 6721. Webjet 6721, não acerta a identificação, via Mari, desça para nível de voo 070. Identificou, via Mari, 070, portanto, 6721. Controle, novamente, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, reporte final Aeroclube. Portará final Aeroclube, 01. Gol 1600, desça para 2000 pés, ajuste 1904. 2014, 1600 da Gol. TAM 3566, via Mari, desça para 3000 pés, ajuste 1904. 3014, 3566. Webjet 6721, via Mari, desça para 4000 pés, ajuste 1904. Via Mari, 4000 pés, 1904, 672. Cubeta 4861, reautorizado, nível de voo 050. 4861, na tela 050. Novembro livre táxi, chamar ingresso 197. Controle Gol 1924, bom dia, ciente da Quebec, está atingindo 170. Gol 1924, acendo identificação, via Mari, desce para o nível de voo 060, redução para 250, nós. Já mantém 250 e prossegue via Mari, Gol 1924. Tá Campina Grande, só um minuto. Tá aqui, obrigado. Agora, se tiver questionamento, portão 5EB5728. Autorizado, 5728 da Web, chame táxi. Camará, obrigado. Gol 1600, autorizado ILSX, pista 10, reporte estabilizado. Controle estabilizado, 600. Redução para 2269, número 2 na aproximação. 229, para 3566. Puxa acionamento. Autorizado, trip 5267, chame táxi. Porta para o táxi, 5267. Bono 754, está pronta a cópia. Prossiga! Bono 754, autorizado, nível 350. Para Campina Grande, na Paraíba, via rota do plano, Zulu 10 até Neuma, após DCT Campina. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 119, decimal 35, acione 5074. Confirma a saída? Puca, transição Zipar. Ok, autorizado 350, Campina Grande, Abzulu 10. Ah, 0-74, responde 1935, controle. Por gentileza, pode só confirmar a saída mais uma vez? Afirmativa, é a subida Puca. Com transição Zipar, é o Zulu, Índia, Papa, Alfa, Romeo, para interceptar a PZulu 10. Ah, ok. Pucas de Patos, voo 10, após DCT Campina Grande, voo no 714. Correto, vai prosseguir DCT para Campina Grande após a posição Neuma, ok? Sente, põe Neuma, DCT Campina Grande, voo no 714. Correto, cotejamento e chame pronto para o pushback e acionamento. Está no pátio 3? Isso, está no portão 3 aqui. Desce. Paulo Salvador, é o Papa Tango, Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima, prossiga. Solicitou 085 para Serra Novembro, Serra Eco, para autorização. O Romeu Lima Lima, informe radial ideal de saída. 335. Gente, está em qual pátio? Pátio 5. Está pronto para cópia? Siga. Ok, o triplo, o Papa Tango Romeu Lima Lima, está autorizado. Serra November, Serra Eco, sai restrito a 1000 pés no corredor Axé, decolando da 17, primeira curva à direita, aguarda a liberação do controle para acender ao 085 e prosseguir direto em rota para o destino. O controle opera em 19.35 e a torre 18.6 e o código transponder é o 5525. Romeu Lima Lima, autorizado para a Serra Novembro, Serra Eco, de 30 mil pés no corredor Axé, decolada 17 com curva à direita, aguardando a autorização do controle para ascensão, 085, o controle 19.35 e aciona 5525. Correto. Qual o POB? 2. Gente, chame a torre em 18.6. O ajuste agora é padrão. Boa viagem. Grato. Para táxi, resistência em 2867.5, da porta 345 de autonomia, até Ramos de Galeão. O F57281213030, Fortaleza Alterna. Gente, o Webjet 5728. Livre o táxi à direita. E após Alfa, no ponto de espera 18.6 torre, o ajuste é padrão, boa viagem. Juliette, Alfa, ponto de espera 18.6, abraço para o serviço. Salve Salvador, 8001 para Recife, nível de voo 330, está pronto para cópia. Gente, só um instante, cópia, está 8001. O trip 5267, confirme os dados novamente. 5353 a bordo, 3 horas e 45 Galeão. Gente, o seu foi entrecortado, prossiga o táxi à frente, seguindo a aeronave da Webjet, no ponto de espera, chame a mesma, a torre, ou melhor, em 18.6, o ajuste é padrão, boa viagem. Afirmativo, 1003 ajustado, segue o Web na ponto de espera, chama a torre, 18.6, 5267, obrigado. Botão 8001, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, Recife, 330, nível, via Peruísque 58. Pista 10 decola, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935 controle, acione 5066. Está sempre autorizado, Recife 330, pelo Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca Caju, 1935 5066, transponder, rota 8001, pronto, pushback e acionamento. Correto, cotejamento, está autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Pushback e acionamento, chama táxi. São 3566, complete aproximação, chame torre 118, decimal meio. Muito bem, obrigado, boa tarde. Webjet 6721, desça para 2000 pés, ajuste na 013, autorizado ILS, XA, pista na 0, resposta estabilizada. Para 2000 pés, 1013, autorizado ILS, X-ray, forma lá estabilizado. O 6721. Vai até 4861, informe a máxima velocidade, pode manter até a próxima de Duna? 200 pode. Confirma? 200. Mantenha a desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 3. Ok, tá baixando para? Desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 3. Ok, 3.481. Gol 1924, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limite ao curso do localizador. Esquerda 010, limitado localizador, gol 1924. Com 1924, desça para 3.000 pés, ajuste na 013, redução para 1909. Confirmando, é para 1924, desce para 3.000, Tereza? Afirmativo, desce para 3.000 pés, ajuste na 013, redução para 1909. 3.013, reduzindo 199, 1924. Vai até 4861, desça para 2.000 pés, ajuste na 013. Aqui é 2.000, é para 4861. Salvador, está 3566, estabilizado mais para lá. Então, 3566, mantém a aproximação, guarda pista livre. Só confirmando o vento. 190 graus, 10 nós. Certo. Voo 9600, solo 1500, livrando à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Solo 9, boa. Salvador, é o Papatango Romeu Lima Lima? Romeu Lima Lima, livre acionamento, chame táxi. Acionado, pronto para o táxi, não pode sempre. Então, 3566, livre pouso, pistola 0, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso, 190, 3566. Romeu Lima Lima, livre táxi, chame para ingresso na pistola 7. Chamar para ingresso, Romeu Lima Lima. Está para 1709. 179, vai reduzir 924. Vai até 4861, estou autorizado a redução agora para 1909. E reduzindo para 199, 4861. Então 8001, livre o táxi e a pátio, Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste agora, padrão, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, pista 10, no 86 até 8001. Localizador, bom, 92. É 4861, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reposta estabilizado. Reposta estabilizado. Web 6721. WebJet 6721, mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 6721. WebJet 5728, condições de alinhar e manter sem parada, alinhar e decolar sem parada. Afirmativo. Alinha e decola, vento 190 graus, 12 nós, WebJet 5728. Alinha e decola, 5728. Salvador, TRIP 5267, boa tarde. Ciente do tráfego na final, ciente da aeronave alinhando no ponto de espera da 10, pronto. O 5267. Objeto 5267, mantém o ponto de espera. TRIP 5267, mantém o ponto de espera. Então, 3566, solo aos 02, solo 121, decimal 9, livrando à direita. 219, 3566. Marcos Romeu, está próximo ao terminal com o Sony. Está autorizado, está presente, vai com o Prodo Iguatemi, após o centro litoral. Prodo Iguatemi autorizado, 500 pés, Mike e Juliette Romeu. 500 pés, autorizado, Romeu. Salvador, é Bruno, vem passando para o Labar. Sim, vamos passar. Passando externo. Porta bem passando externo. Pousou November, controle ciente, aguarde para a subida. Autorizado para outro destino, aguarde para a subida. Descendo, apresenta agora uma atenção. Gol 1924, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3, autorizado ILS, pistão na 0, reposta estabilizado. 2.000 pés, livre ILS, portal estabilizado, já estabilizado o localizador, 1924. Sente, aguarde a transferência para a torre. Aguarde. 75728, decola 03, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 0935, muitíssimo obrigado, até daqui a pouco. 113566. Correto. Decolado na sua escuta. WebJet 5728, contato radar na decolagem, submantenha, nível de voo 330, sai da Pucca, transição Aracaju. Pucca Caju 330. Se for possível, solicita coordenar com o centro o 270 como final. Sente alguma coordenação? Só escuta. 861. Vai até 4861, não mantém aproximação, guarde pista livre. 61. O 5267 da Trip tem condições de decolagem imediata. Mantenha o ponto de espera, Trip 5267. 5, alternio 125, decimal 45. Jet 5721, solo 05, livrando à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar 219-6721. Oi, Salvador, muito bom, boa tarde. Para 3193, na posição 90, sempre a informação 9, quero para a autorização. Galeão. Solo 121, décimo 9. 721, livrou a direita. É 721 da web, boa. Prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai chamar o 6721. Aqui, ó. Machado travado. 3193, boa tarde, tá autorizado, Galeão. Nível 380, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev, intercepte a Upper November 857. E prossiga nesta aerovia até Porto Seguro. Após ingresse na Upezulu 16 até Grufe. Em Grufe, intercepte a Upezulu 14 e prossiga até Tolkien. O controle 119-35 e o transponder é o 5062. Gente, autoridade 3193, 10, curva direita após, saída é da El, transição Leda, direto Bidev, e após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Perjulo 16, Grupo, Perjulo 14, Rio 15. 1993, controle após, 5-0-2-6-2, correto, tá 3193, chame pronto no portão 10. Reportará nesta no 03193. Sapatango, Kilo Romeo Oscar, confirme 045. Usado portão 04, via Juliette, 16721. Isso. 4861, solo 07, livrando a direita, solo 121, décimo a 9, boa tarde. Tá, tá. Utilizado para o VR após ingresso no corredor. Boa tarde, vai até 4861, está autorizado, prosseguir para o pátio 3, o cruzamento da Alfa ali. 4861. Lima Lima decola ao 07, controle 119, decimal 35, boa tarde. Ao 35, boa tarde. Webjet 5728, autorizado nível de voo 270. 270 como final, 5728, obrigado. Salvador, 5701, informação. Olimpo 01, acione identificação via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1093. Via Bonf 03 para 4.2.0. Olá, Salvador, Romeu Lima Lima. Lima, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, pode passar no farol da Barra, ao tráfego no, também no corredor Axé, fazendo sobre voo no litoral sul, mantendo 500 pés. Ah, pode passar no farol da Barra. São 8001, após passagem de tráfego na final, ali mantém no zero. Após passagem, ali mantém. 35267, decola 09, controle 1, 19, decimal 35. Tá 935, controle, obrigado, bom dia. Boa tarde. Tripe 5267, boa tarde, decolou na Dael, nossa escuta. Tripe 5267, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 380, saída da El. Afirmativo, sobe a 380 na Dael, 5267. Autorizado, voo no 754, chama pro táxi. Chama táxi, voo no 754. Aluno 924, Salão 10, Salão 21, décimo 9, virando à direita, uma boa tarde. Livre decolagem, vento 180 graus, 129. Livre decolagem, 8001. Obrigado, bom serviço. Em frente, o voo no 924 e reporte antes da Juliette. Em frente, reporte antes da Juliette, voo no 924. Solo Salvador, voo no 806, autorização área casa, número voo 230 da Ótica. Em frente, voo no 806, eu tenho autorizado o 190 para Aracaju. Aceite, copia ou aguarda coordenação? Copia o 90806. Teste, autorizado Aracaju, 190, o nível, pista no zero decola, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, o controle 19.35 e acione 5073. Boa noite, 06, autorizado nível 190 para Aracaju, decola da pista 10, curva à esquerda, seta Pucca, transição Caju. 1935, telefone 5073. Boa noite, Carolina. Correto, chame para o pushback e acionamento. Vai chamar 2, controle 119.35, boa tarde. 935, obrigado, boa tarde, senhores. Ficou, informação lógica. Oceano 6315, oceano identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, redução para 250 nós. Bonf 050, reduz para 250 nós, 6315. Controle Salvador 8001, 2000 pés, saída Pucca, Jama, Aracaju. Então, 8001, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 330, saída Pucca. Ok, 330, Pucca. Possibilidade de voar direto à proa de... Pucca, senhorita. Essa proa de Pucca, então 8001. 01. O 4 está com 39 a bordo, 4 horas e 30, o terno mais maior. Cliente, gol no 754. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. E o ajuste é padrão, boa viagem. Ok. 286 vai chamar no ponto de espera, agora no 754. O voo 1924, tá livre e prosseguir, portão 05, primeira esquerda na Juliette. Primeira esquerda na Juliette, portão 05. Romeu Lima, Lima, confirme a Proideal. 335. 754, pronto, pode esperar, 10. Vamos 754, a linha é decola, vento 190 graus, 14 nós. Vento decola, 10, gol no 754. Solo Salvador, o Papa Romeu Lima, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, tá pronto pra cópia, a plataforma? Positivo, pronto pra cópia. Gente, Lima Bravo Alfa está autorizado. Plataforma West Polaris, mil pés, decola da 17, ingressa no corredor Axé, primeira à direita, após decolagem a curva. O controle 119.35, a torre 18.6, acione 0176 no transponder. Gente, autorizado West Polaris, 17, decolagem, curva direita, corredor Axé. Transponder 0176, controle 119.35, 12118.60. Correto, qual o POB? POB 08. Ciente, chame a torre para o acionamento. O ajuste é padrão, tem um bom voo e até a volta. Bravo Alfa, livre acionamento, chame táxi. Alô, Papa Tango, Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, iniciei o táxi até a saída do pátio 3 e aguardo para prosseguir para Guaeté. Temos um aeronave da TAM que vai iniciar o táxi agora saindo do portão 10. Vai iniciar aguardando, Mike Foxtrot. Cruzando 120 para o 330-8001, né? Tá, 8001, não aguarde transferência. Cadê? 35267, chame Centro Recife na 28.8, alterno na 33.25. 28.8.2325, o 35267, obrigado, boa tarde, até a próxima. Alterno na 33.25, 35267. 288.13325, obrigado. Boa tarde. 35, boa. 2 Salvador, gol no 754. Gol no 754, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, gol no 754. Olimpo 01, no confirme velocidade. 220, Olimpo 01. Ciente. 0, chame a torre em 118.6 e o ajuste é padrão, boa viagem. Sente autorizado via Pax do LS Alfa, acima ponto espera 118.6 com padrão de ajuste, graça, tá pronto. O Mike Fox Oscar, após a aeronave da TAM, tá livre o táxi via Lima, Mike e Quebec. E chame na mesma para cruzar a pista, 17. E eu faço a passagem, tá livre até Quebec, Mike Fox Oscar. Só no voo no 806, por estacionamento, portão 7. O voo no 806, só um instantinho para o pushback de acionamento. Temos um bandeirante que vai cruzar o pátio em um minuto, ok? Agora só um instante. Fica aguardando o 806. Romeu Oscar, desça para 1.500 pés, ajuste 1013 na proa do farol de Itapuã. Chama agora com 8001, vai cruzar o 180, senhora. Tá, 8001, chame Recife 126.85, alterne 125.45. Obrigado, bom dia. 8001. 0, via Upper Whisky 50 até Mossoró, após Upper Whisky 33, pista 10 decola, curva esquerda, subida Momo, transição G-Bit, o controle 119.35, acione 5070. Então está autorizado para Salvador Fortaleza, nível 3 do Nozói.